11:07 aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Eu vou conversar neste momento com o Rony Tempe, ele que é presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Foz do Iguaçu, a CIF. Bom dia, Rony. Bom dia, Guilherme. Teremos um evento da Cassiopar, que é a Coordenadoria das Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná, aqui em Foz do Iguaçu neste mês. Exato, é uma honra receber aqui em Foz do Iguaçu todos os dirigentes das associações comerciais do Oeste do Paraná, que compõem a Cassiopar. Vão ser 2 dias de trabalho, de painéis, discussões, de como a gente pode melhorar nosso associativismo, o trabalho em união. Na sexta-feira, das 8 até as 18 horas, lá no PTI, e no sábado, das 8 ao meio-dia, onde a gente vai estar aí debatendo, que nem eu comentei, como já aconteceu em outras edições, e para nós agora de Foz é uma honra receber todos os dirigentes na nossa cidade, para realmente fazer o planejamento aí das ações de todas as associações do Oeste para o ano de 2014. Quando falamos de integração aqui no extremo oeste do Paraná, enfim, em toda a região oeste do Paraná, um evento como esse, o segundo congresso da Cassiopar, é um evento fundamental para coordenar estratégias e fomentar a integração das cadeias produtivas aqui na nossa região? Exato. A gente já está fazendo um trabalho aí há vários anos, chama Oeste em Desenvolvimento, onde está sendo feita uma consultoria em todos os municípios, planilhando os pontos fortes e os pontos que têm que ser melhorados em cada município, onde a associação comercial trabalha, né? Então, para a gente entender realmente como funciona a economia de todo o nosso oeste do Paraná, trabalhando conjugado com todas as entidades. Então, nesse dia, a gente se reúne, todos os presidentes das associações estarão presentes aqui, os diretores, os conselheiros e palestrantes também que vêm para debater esses assuntos, para que a gente tenha realmente uma visão global do que acontece no Oeste do Paraná, em cada entidade, em cada cidade que compõe esse território. O segundo congresso da Cassiopar, ele acontece aqui em Foz do Iguaçu nos dias 14 e 15 deste mês. Já temos a definição da programação, como é que vai funcionar este evento, que deve reunir aí aproximadamente em torno de 200 participantes, aproximadamente, Rony? Exato. O primeiro congresso foi um sucesso, foi em Guaíra, teve uma participação muito boa. A qualidade das palestras e dos temas discutidos bastante grande. Os temas já estão todos definidos. Existe aí no site da Cassiopar toda a programação de quem queira participar. Ele é aberto, não é fechado só aos dirigentes. Quem quiser participar, os empresários que queiram participar conosco, vai ser uma honra. Basta se inscrever no site da Cassiopar e fazer presença aí para receber nossos amigos de todas as associações do Oeste do Paraná. Vai ser realmente... Vão ser dois dias de muito proveito para a gente planejar o nosso futuro. E nós temos aqui no Oeste do Paraná uma característica bastante interessante, são 3 cidades que podem ser consideradas cidades polo aqui no Oeste do Paraná, que são justamente Cascavel, Toledo e Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu implantou recentemente, aí no ano passado efetivamente, né, as conversações começaram em 2012, mas o ano passado foi o primeiro ano cheio de trabalho de um Conselho de Desenvolvimento, que é o Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, o CODEFOS. Já dá para notar uma melhoria na questão de planejamento da economia, das atividades na nossa cidade, com a implantação e o funcionamento do CODEFOS? O que a gente viu nesse ano primeiro do CODEFOS, primeiro porque todas as entidades trabalham em conjunto num fórum único, os temas que cada entidade debatia separadamente agora são debatidos em conjunto, as ações são trabalhadas todas com a mesma energia também do trabalho de conjunto, e o que a gente nota é que a cidade tem convergido para um ponto de busca das mesmas metas, né? Então tem vários projetos aí, como a reforma da Ponte da Amizade, a duplicação da rodovia das Cataratas. Quando a gente busca o trabalho em conjunto e a representatividade da cidade como um todo, o pedido sempre tem mais força, né, junto aos órgãos públicos, aos representantes políticos. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai colher muitos bons frutos daqui para frente, porque a gente nota que a cidade está trabalhando num único caminho. Eu acho que esse que é importante. E o Oeste do Paraná está na mesma luta com a Cassiopar. Então, esse planejamento estratégico do Oeste do Paraná, ele segue a mesma linha do CODEFOS em Foz do Iguaçu. Então, com certeza, a gente vai, no Oeste do Paraná, vai ter um retorno bastante grande das ações trabalhadas, das associações em conjunto no futuro que se aproxima. Estou conversando com o Rony Tempe, ele que é presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Foz do Iguaçu, a ACIF. E nós já mencionamos em algumas oportunidades que a ACIF está funcionando numa sede provisória em frente ali à antiga sede, que está passando por obras, enfim, passará a ser um novo edifício aqui na área central de Foz do Iguaçu. Como é que estão esses trabalhos de construção da nova sede, Rony? Então, o trabalho começou dia 15 de janeiro, com a demolição da antiga sede, partiu do terreno, agora foi feito todo o estaqueamento das divisas do terreno para evitar que haja desmoronamento, né? Porque a gente vai fazer uma escavação de dois subsolos, então em torno de 6 metros de profundidade a escavação. Nesse momento já estão sendo feitas as bases dos pilares do prédio, e em seguida vai a escavação mais profunda. Então foram 30 dias de obra praticamente, mas o andamento está muito bom, a obra está andando em passos muito largos. Em breve já vai conseguir se enxergar da rua a futura sede da Associação Comercial. Nesse período a gente está trabalhando em frente onde era a antiga Santa Casa, uma sede provisória, mas ficou muito bem confortável, a gente reformou o prédio ali. Então não houve seccionamento nenhum do atendimento aos clientes. A gente está muito satisfeito com essa nova sede provisória, que em breve, dentro de um ano, a gente passa para a sede definitiva. Rony Tempe, presidente da Associação Comercial e Industrial aqui de Foz do Iguaçu, muito obrigado por essa participação aqui na Rádio que Toca Notícia. Obrigado aí aos ouvintes da CBN, um bom dia a todos.